O que acontece no rolê fica no rolê. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à live do Alan Castro. Essa live que promete de verdade. Desde já queria agradecer a todos que estão esperando, a vocês pela paciência. Mas agora o swing vai começar, tá bom? E é sem parar. É ou não é, Brigadeiro do Poder? É sim, de verdade. Aí! E mais o que acontece no rolê? Fica no rolê. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, que é isso? Empina e desce, empina e desce, empina e desce, que desce, que desce, desce, que desce, que desce. Sejam bem-vindos. Eu cheguei, já vou logo avisando. Prepara que a lama vai começar. Chamar as novinhas embasando. O baile acabou de começar. E mais o que acontece no essa alegria, de sentir essa emoção. A todos vocês que curtem o meu trabalho, o trabalho, a trajetória do Alan Castro, eu só gostaria de agradecer muito a todos vocês. Isso aqui, além de ser um presente pra mim, é um presente que eu estou aqui fazendo, realizando pra todos vocês que sempre curtiram o Alan Castro, desde os tempos de Banda Onda até esse exato momento. Já queria agradecer a toda essa banda maravilhosa que está aqui comigo. E aí, rapaziada? André Cedês, o moral de Bicoara. Meu parceiro Danilo Bens, Deivinho, Pierre, Alonau, meu produtor, meu acordeon, Agenozinho, Ricardinho, meu parceiro Alisson Metralha. E aí, banda? Alô, Brigadeiro do Poder. E aí, Chico, vai meter dança hoje? E ele... especial demais. Todo mundo já conhece quando eu falo vai junto. Eu não é, eu não é, eu não é. Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer, pode descer.